O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Na verdade, nós estamos aqui com os senhores falando não só da destruição do mundo, evidentemente, do planeta, da ecologia, mas nós aplicamos as descobertas do psicanalista Norberto Kepp em todos os campos da vida do ser humano, né? Quando falamos Stop a Destruição do Mundo, nós incluímos a sociedade, o ser humano, os seres vivos e a natureza. Então, Dr. Kepp, né, criador desse novo método, que já é conhecido em diversos países e seus livros já são traduzidos para 9 idiomas diferentes, seus programas de televisão já vão para mais de 47 países e também em diversos idiomas, programas de rádio. Nós temos então aqui na Cita uma série grande de programações que vocês poderão participar. O nosso Hotel Spa, no sul de Minas, com programas de imersão terapêutica. Nós temos psicanalistas trabalhando aqui conosco, atendendo crianças, adolescentes, adultos, palestras gratuitas, cursos de formação de psicossocioterapeutas. Vejam bem, não é psicoterapeuta, é psicossocioterapeuta. São as pessoas que vão se transformar em agentes de mudança social, de saúde social. Então, todas essas informações vocês poderão entrar no nosso site www.stop.org.br e acessar também o site da CITA, da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, das escolas de línguas Millennium, que são escolas terapêuticas, você aprende uma língua e ao mesmo tempo você faz terapia. Então, essa é a ciência do milênio, é a ciência que estuda a patologia psíquica influindo na social e vice-versa, e como a gente pode tratar disso? Tratar da saúde física, psicológica, espiritual, social, ambiental, porque o ser humano e o planeta estão precisando muito. Aliás, Dr. Kepp, eu estava conversando com uma cliente ontem e ela estava lendo o livro que eu lancei recentemente, De Olho na Saúde, e estava dizendo, mas que interessante, eu nunca imaginei que a análise fosse um método para curar de doenças orgânicas. Só agora, então, que eu estou percebendo por que que eu sarei da minha amidalite crônica, do herpes que eu tinha sistematicamente nos lábios, da rinite alérgica, das enxaquecas horríveis e frequentes que eu tinha, que eu tomava quilos de remédios e não conseguia superar. Então, agora que eu estou entendendo por que que eu fui sarando disso tudo. Então, análise, só com análise, sem remédio, a pessoa sara disso tudo? Como que é isso? Mas por quê? Então, existe toda uma fundamentação científica explicada nos nossos livros, inclusive o livro Cura pela Consciência. O André Kepp, filho do Dr. Kepp, fez o mestrado dele em psicossomática. Então, todos os nossos trabalhos são voltados para a explicação de como que o ser humano consegue essa cura sem remédio, sem médico, sem hospital, sem cirurgia. E se ele faz uma conscientização assim, fundamental, duradoura, ele não fica mais doente, ele não vai adquirir mais doenças, pelo menos não doenças graves, como normalmente ocorre. Dr. Kepp, o senhor gostaria de falar alguma coisa? O senhor é o pioneiro no campo da psicossomática, principalmente no Brasil. E gostaria, então, que o senhor falasse um pouquinho como que o ser humano se detona. O senhor trouxe esse assunto hoje? Então, a Cláudia falou sobre o tratamento psicossomático, né? Que cura, inclusive, doenças orgânicas. Bom, Freud começou esse trabalho, né? Um trabalho para ver qual era a relação entre a vida psíquica e a vida orgânica, a vida física. Então, nós sabemos que, por exemplo, a medicina, eu posso dar alguns exemplos, quando a pessoa tem problemas nas amígdalas, né? Então, simplesmente na medicina, extirpa as amígdalas. E é claro que as amígdalas não vão ter mais problemas porque elas não existem mais. A questão da úlcera, né, estomacal. Eu trabalhei muito tempo lá com o professor Edmundo Vasconcelos e ele era o grande especialista em moléstias do aparelho digestivo. Então, o que acontecia, né? A pessoa tinha uma úlcera no estômago. Então, o processo que era fazer uma sutura. Ou então, até cortar um pedaço, né, dessa úlcera e depois suturar o estômago, tornando menor e aparentemente curando a pessoa. Só que depois de algum tempo aparecia uma úlcera no duodeno, numa outra região do organismo. Então, a questão, por exemplo, do pulmão infectado, né? Então, o que acontece, né? Às vezes até retira, né? Uma parte retira o pulmão para ver que, como eu falei antes, sem aquela parte doente, então é claro, né, que o indivíduo não pode mais sofrer aquela doença. A mesma coisa no rim, né? Retira o rim doente. Ou no caso das veias coronárias, né, entupidas. Então, põe uma ponte de safena. Às vezes tira uma veia de uma outra região do corpo para servir o coração. Então, retirando aquela veia entupida, a pessoa, é claro, né, tem o sistema circulatório melhor funcionando. Mesma coisa, né, as mulheres têm muitos miomas, tumores. Então faz uma histerectomia, que é total, e elimina, né, a doença, mas só que elimina o órgão também. Agora, qual seria, né, a causa, inclusive, dessas doenças? A gente pode ver, por exemplo, o indivíduo geralmente projetivo, né? Então a doença vem dessa projeção do indivíduo ver nos outros a causa de seus problemas. Por exemplo, o indivíduo que vê nos pais, e é geralmente os pais, né, que são os mais acusados. Os pais, conforme a educação que deram, que descontrolou a vida dos filhos. Essa ideia, né, das pessoas muito doentes. Que eles são doentes por causa dos pais, ou até mesmo por causa de professores. A mulher acha que o marido é que atrapalha a vida. Muitos maridos acham que a mulher é que atrapalha e assim por diante. Então, esse fato de colocar a culpa dos próprios problemas nos outros é uma atitude muito doentia que leva a pessoa a se tornar neurótica, psicótica. Então, pode ser também uma outra causa que geralmente as pessoas doentes pensam que qualquer doença vem de bactérias, né? Vem de vírus. E vírus é uma, vamos dizer, uma energética que atinge um órgão, tornando assim doentio. Então as pessoas que pensam assim, elas se tornam cada vez mais doentes porque não têm defesa, né, psicológica. E não sabe como é o interior dela e, portanto, não sabe como se controlar para ser sã. Agora, a verdadeira causa da doença mesmo, nós falamos muito na questão da inveja, né? A inveja é um processo pelo qual o indivíduo acusa, né, os outros de todos os problemas que tem. E principalmente ele quer destruir, mas ele quer destruir as pessoas melhores. Porque inveja é um processo pelo qual o indivíduo ataca, né? Quer destruir o outro, porque o outro tem muitos valores e ele não aceita ver que o outro indivíduo é melhor do que ele. Ou então, ideias, né? Maldosas, né? Uma ideia assim contra o bem, contra a verdade, também cria, vamos dizer, uma atitude interna ruim, e aí a pessoa cai doente psiquicamente e organicamente. Agora, eu vou passar aqui o microfone para outra pessoa para ver o que ele quer falar. Vamos ver o André Kepp, o que, que ele quer falar. Então, essa visão psicossomática permite uma atuação direta no psiquismo, né? Porque o que a população em geral conhece é apenas a atuação orgânica. E algumas pessoas se surpreendem com a possibilidade de você trabalhar com a parte emocional, com a parte mental, e a pessoa ter uma reversão também orgânica. Então, por isso que eu trabalho com a inveja, com a teomania, com esses aspectos básicos da psicopatologia, pode ter um resultado surpreendente no físico. Inclusive, as últimas pesquisas sobre estresse demonstram o quanto o processo de estresse pode trazer uma série de doenças físicas estabelecidas. Então, realmente, abre-se uma porta muito importante com esse trabalho da psicossomática. Agora, temos aqui a Selma, né? Selma Genzani. A Selma até tem curado, né, Selma? Muitas pessoas doentes, né? Ah, sim, doutor Kepp, utilizando o método do senhor, né, na terapia, os resultados são incríveis com os clientes e realmente muito surpreendentes, né? Então, todo tipo de doença, inclusive os sintomas, assim, de angústia, né, depressão, etc., a pessoa se alivia muito, né? Eu estava aqui lendo aquele livro do senhor, O Homem Interior, que eu gosto muito, e o senhor diz aqui na página 63... que o ser humano não adoece por ser inconsciente, mas porque não quer ter consciência do que já sabe. Desse modo, ele cria uma dicotomia interna que lhe causa todos os tipos de sintomas mentais e os orgânicos também, né? Então, isso é uma questão fundamental desse método, né, que o senhor desenvolveu, que faz com que a pessoa tenha consciência da problemática interior dela, que no fundo ela já sabe, mas é aquela questão de não querer ver, ter contato. Então, a partir do momento que ela vai adquirindo consciência, os sintomas orgânicos, principalmente, e os mentais também, vão se aliviando muito. Tem aquela definição, né, Selma, que eu dei naquele meu livro, A Origem das Enfermidades, né? Que o mal é a rejeição ao bem. Uhum. Então, o mal é a privação ao bem. Quer dizer, não é que o indivíduo escolha o mal, porque nenhuma pessoa vai querer estar assim no mal. Mas é uma atitude que a pessoa tem, e uma atitude até sem perceber muito, né? Que ela tem a inveja. A inveja pode ser identificada com a não percepção. Tem duas palavras que formam inveja. In quer dizer não. Inveja é, em latim, né? É visão, é percepção. Então, a inveja é o processo de não percepção. Então, a pessoa muito invejosa, ela não vê nada de errado nela e também nas outras pessoas não vê muita coisa de errado. E ela é uma pessoa que tem, assim, uma atitude muito contra o bem que existe. Então, inveja é o processo do indivíduo que recusa, né, praticamente o bem sem perceber. E por isso é difícil. Se eu falo para os senhores aí que estão nos ouvindo que todos nós temos inveja, muitos vão estranhar, falar, não, mas eu não sinto a inveja. Mas a questão é justamente essa, é que a inveja é a não percepção. Se a pessoa percebesse, ela não teria inveja. Inclusive, Dr. Kepp, nesse processo de inveja que existe em todos os seres humanos, né, sem exceção, então a gente devia diminuir a censura que faz essa ideia para poder começar a compreender melhor do que isso é. Um dos efeitos que acontece é que a pessoa começa a desvalorizar o bem que ela tem na vida. Então, começa a desvalorizar a mulher, começa a desvalorizar o marido, começa a desvalorizar a casa que tem, a profissão que tem, a vida que tem, os filhos que tem, o psicanalista que tem, e assim por diante. Então, vai tornando a vida cada vez mais assim, sem graça, e vai descendo a vibração interior que a pessoa pode ter quando ela percebe o processo invejoso que tem. Porque aí recupera a noção do grande bem que cada um tem na sua vida para poder usufruir. Porque inveja é o oposto da gratidão, e a gratidão é o único meio da pessoa conseguir usufruir o que ela tem de bom. Usufruir no sentido total do termo, né? Gostar, aproveitar, curtir aquilo, ser feliz com aquilo. Você sabe uma questão muito importante na inveja? Até São Basílio foi um santo, né, do século II depois de Cristo. Ele parece que tinha uma função religiosa muito grande lá em Roma. Então Basílio falou que, na opinião dele, o pecado original era justamente a inveja. E não como muitos pensam, né? Até hoje, as pessoas assim, muito fora da religiosidade, achando que o pecado original seria questão, por exemplo, de sexo, né? Questões sexuais. De maneira que nós temos que chegar com Basílio a essa conclusão, que para, vamos dizer, aceitar que a gente é invejoso no menor ou maior grau, nós temos que usar até a teologia. O que que é, né, a teologia? A teologia leva à crença em algo que a gente não vê. Então, essa questão da inveja cai na teologia, porque aí é a crença em algo que a pessoa não tem consciência. É a crença em alguma coisa que é fundamental e a pessoa não percebe. De maneira que é impossível o indivíduo perceber a inveja dele. Mas não existe um ser humano na face da Terra, tirando Cristo e a mãe dele, né, que não tenha tido inveja em menor ou maior grau. Então, como é que a gente fica sabendo que uma pessoa tem inveja? Ver o grau de doença que ele tem. Não o grau de doença só orgânica, mas o grau de doença mental, de neurose, né, de desajuste à vida social, desajuste ao trabalho. E o grau, principalmente, assim que acontece nas psicoses. O indivíduo esquizofrênico, paranoico, o indivíduo epilético, obsessivo, psicopata. Então, nesses aí, a gente pode perceber, né? Acreditar, então, que o grau de inveja é muito grande. Agora, acontece também o seguinte: se a pessoa não percebe que tem inveja, ele é dominado pela inveja. Então, se ele faz alguma coisa de errado, né? Por exemplo, maltrata o próximo, ou então não aceita a orientação dos outros que sabem mais, dos sábios, então isso é sinal que o indivíduo tem muita inveja. Agora, vamos ver o doutor Ademar, que trabalha no pronto-socorro, atende absurdamente 60, né, clientes por dia, porque essas firmas, né, de saúde, que não tem muita saúde para dar, exige, né, isso do médico, né, doutor Ademar? Então, é verdade, doutor Kepp. O senhor falando nessa questão da inveja, eu lembrei de um caso de um paciente que chegou lá no hospital, né, com uma crise hemorroidária aguda, inclusive com sangramento. Então, aí eu, em pouco tempo, eu fui conversando com ele, e aí ele falou que os pais dele, né, tanto o pai quanto a mãe, eram enfermeiros. E ele também tinha se formado para enfermagem. Só que ele não conseguia trabalhar há 2 anos. Aí eu li rapidamente, eu pedi uma associação de ideias, assim, com a questão da profissão em si. Ele associou a profissão de enfermagem como uma coisa boa, né? Que ia trazer, assim, independência financeira, inclusive ia seguir a profissão do pai e da mãe. E também pedi uma associação de ideias, porque ele tinha uma prisão de ventre muito forte, né? As fezes em si. Ele associou a sujeira. Então, eu tentei mostrar para ele exatamente, por ele não querer lidar com essa sujeira interna, ele evitava o bem na vida dele. E ele, com isso, né, estava ficando numa atitude assim mais infantil, de agredir tanto o pai quanto a mãe, porque ele era sustentado pelo pai e pela mãe. E assim, com idade, acho que 23 anos, ainda estava, né, naquela dependência. Aí ele se acalmou bastante. Então dá para ver que essa metodologia do senhor, ela dá para ser aplicada assim diretamente, em cada caso assim específico até. E a pessoa, depois que tem essa consciência, ela se alivia bastante. Porque a pessoa parece estar esperando por aquilo. E como ninguém fala, só dá medicamento ou acaba indo para a cirurgia, a pessoa vai ficando cada vez mais angustiada. Então é um alívio muito grande para a pessoa poder assim perceber como ela é. Então uma boa ideia, né, para as pessoas que nos ouvem é que ela acredite, né, que ela creia que ela é invejosa. Quanto mais ela acreditar que é invejosa, mais assim saúde, uma melhor vida, felicidade ela terá. Posso dar um exemplo de um aluno que a gente estava falando sobre a questão. Ele é uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores e tem assim uma atividade muito grande. Ele começou a ter aula comigo e ele dizia que ele detestava os finais de semana, porque ele chegava em casa e ele não aguentava, ele tinha que ligar a televisão, ele sentia um vazio interior muito grande. Então, pouco a pouco, com as aulas, ele foi se acalmando e foi entrando em contato com o interior dele, e ele deu esse exemplo, que isso era uma inveja muito grande dele. E aí, eu lendo aqui o livro do senhor, A Bíblia Trilógica, nos aforismos, o senhor fala assim, que o maior terror do ser humano é o de estar consigo mesmo. Então, a inveja é um terror que a pessoa tem em ver, né? E aí, o que acontece? O segundo aforismo, se eu falo, o maior erro de todos é perder a esperança. Então, eu acho que se a pessoa não tem contato com ela, se ela não tem o contato com o interior dela, com as invejas que tem, então, como a doutora Cláudia falou, a pessoa não vai ter gratidão. E não tendo gratidão, ela não vai ter esperança e também aproveitar de todas as maravilhas que a vida tem, as então, amizades. O pavor dela é ter contato com a inveja dela, né? Porque tendo contato com o interior, tem que ver a inveja. E a Helena Melander, por acaso na sua terra, lá na Suécia, o pessoal é invejoso ou lá é tudo santinho? Nossa, é muita inveja. Acho que até mais, porque lá na Suécia, as pessoas têm o que eles precisam, né? Tem uma vida muito boa, não se preocupa muito com a comida, com a casa, né? Todo mundo tem o necessário, mesmo assim todo mundo reclama, ninguém está satisfeito. Acho que é muita inveja, assim, é uma rejeição total dos bens, né? É do bem. E eu estava falando com uma aluna minha hoje sobre justamente isso, que essa questão do dinheiro que o senhor tem tratado ultimamente, né? Que é muito interessante, aqui nesse livro, A Bíblia Trilógica, também, por exemplo, fala da questão justamente do dinheiro. Que tem várias pessoas que têm essa ideia que não é muito bom ter o dinheiro. Por exemplo, aqui tem uma pessoa que fala assim na análise, né? Que sempre joguei meu dinheiro fora, porque fui muito católica, tendo a ideia de que não é bom tê-lo. Qual a sua ideia do dinheiro em si? É a riqueza que a humanidade usa. Então, sua ideia é que não é bom possuir o bem. Então, eu estava comentando com essa aluna que, na verdade, se a pessoa rejeita as riquezas materiais, é sinal que ela também rejeita as riquezas espirituais, né? Porque, como o senhor fala, que não existe, por exemplo, corpo ou alma, é só uma coisa, né? Uma energia, né? O corpo seria a parte visível da alma, vamos dizer, né? E nós podemos ver a mesma coisa no mundo material, que o mundo material é uma, vamos dizer, materialização das riquezas espirituais. Então, a pessoa rejeita nos dois níveis, né? Se rejeita o dinheiro, também rejeita o corpo, né? O físico, que é tão importante. Exatamente. Então, caros ouvintes, nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, esperando a visita de vocês. E também os telefones 3032-3616, 3032-3616, e o nosso site www.stop.org.br. Até a semana que vem.